Direita, será da Aulê da Porsche Bridge. Controle 119.35, aciona 5130. Autorizado Galeão 360, da Aulê da Bridge. Campos Zulu no 0, primeira aerovia, pistão no 0, curva direita. 119.35, transponder 5130, tá na 02. Confirmando portão 02, reporta o 57. 02, reportará para mim. Pushback da 303. Confirmando, o Web 57 já está pronto. Push, está livre, pushback, você não é reportado. Falou da 303? 303, afirmo, está autorizado. O pushback, acionamento, reportado. Câmara para ataque da 303. Boa noite, TAM 3662, identifique, chega da mar e desça para o 050. 050, TAM 3662, autorizaria Duna? Autorizado Duna, TAM 3662. Informa que está batendo high speed. TAM 3560, solo 30, livre à direita, chame solo 1219. Chamará 219, tenha uma boa noite. Salvador, boa noite, TAM 3560. 3560, livre táxi Alfa, reportando Juliette. Gente, livre táxi Alfa, reportará na Juliette, TAM 3560. TAM 3197, autorizado decolagem do pistão 10, vento 080 graus, 1919, ajuste altímetro 1019. Livre decolagem 10 da 3197. Argo 1885, pronto para copiar a autorização para Guarulhos, seguinte da informação Tango. Gol, chame solo, 121 acima 9. 1219. Estabilizado final, azul 4070. Complete aliado, chame torre, 186, bom pouso, senhorita, bom fim de semana. 186, bom trabalho, para ser feito. Táxi Apache 1 no Indy Alpha, ponte para a torre 1862, que negar 1011, então 3603. Apache 1 Indy Alpha, 1862, ponte para 3603. Sala Salvador, gol 1885, pronto para copiar a autorização para Guarulhos, sim, que da informação Tango. Sente só um minuto, cópia. 1885, TAM 3560, sai de passagem a companhia que vai contornar o pátio. E livrar via Índia. Assim que o mesmo livrar a entrada da Juliette, autorizado Juliette, portão 04. A identificação dessa 050, vigilância e chegada amarela. 050, autoriza voar TAP? Autorizado TAP. Autorizado TAP, TAM 3262, grato. 3662, S2000, 1011 no ajuste, reporte localizador. 2011, reportará localizador, 3662. Controle Salvador, boa noite, TAM 3197. 3197, boa noite, contato radar, só 380, saída da ELTA, direto da ELTA, presente. 380, direto da ELTA, 3197. 35, aciona 5125. Boa noite, autorizado pouso 1090 graus, 12 nosso, azul 4070. Autorizado pouso no 0, azul 4070. 0, primeira curva direita, arbor, elefa, sagaz, 119-35-5125, transponder. Está correto, é porta pronto, puxa, com 1885. Portará pronto, 1885. Fala Salvador, gol 16-13, que está saindo da informação Tango para Brasília, satisfeita a autorização de trânsito. 1-3, Brasília, 360, está autorizado. VPY-17, decola a pistão no 0, curva direita, saída arbor, transição fito. Controle 119-35, aciona 5-1-2-6. Brasília, 360, pela Upsilu 17. Decola da 10, primeira curva à direita, saída arbor. Confirme transição. Controle 119-35, transporte 5-1-2-6. Gol 16-13. Correto, reporta push, gol 6-3. Reporta. Poderia confirmar a transição, ok, transição seria o fito, porém, creio que não seja em casa. Saída arbor, após posição, após saída arbor, após posição arbor, boa. Posição elefa, após posição fito. Reporta pushback final, gol 6-3. Arbor, após o fito. Reporta para acionamento, gol 6-3. É, apenas confirmando, após arbor, boa, elefa, após o fito. Reporta pushback final, gol 6-3. Arbor, após elefa, após o fito, gol 6-3. Pode alinhar o 3603? Autorizado, não, Marquinhos. Valeu. Solos 36, linha direita, solo 219, azul 4070. 219. 3606, autorizado decolar, 090 graus, 129. Decolar, estação 3603. Reporta antes da Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette, azul 4070. Da 3197, chame centro Recife, 125, décima 1, alternando 33, décima 25, bom voo. 251, 3325, obrigado. Chama o controle do 3603? De decolou os 38, chame o controle, boa noite. Obrigado, boa noite. 70. Ingresso Juliette, portão 03, azul 4070. Juliette, portão 3, 4070. Tá 3858-3000 pés, sem restrições de TAP, ajuste 1011. Ok, 3000-1011, sem restrições de TAP, tá 3858. Controle Salvador, boa noite, tá 3603. Boa noite, contato radar, só 340 direto da EL da Presente, tá 3603. Sobe 340 direto da EL, o TAN 3603. Controle Salvador, Guardião 02. Prossiga 02. 02 na radial 316, afastado 6 milhas de retorno para Salvador. Já está avistando o campo? Visual, campo. Chame torre, 18.6, bom pouso, Guardião 02, bom sistema. Chama na torre, chame 18.6, grato, boa noite. 3662, autorizada final, VLS X-Ray para a pista 10, reporte estabilizado. Reportar estabilizado, ele é final, pista 10, são 3662. Salvador, Guardião 02. Guardião 02, autorizada aproximação para o pátio do Graé, chame na curta final, vento 090 graus, 119. Autorizado pátio do Graé, informará na curta final, Guardião 02. Controle 3 aproximado de Simbra para o TAN 3858. Negativo, desça 2000, com o IOS no ajuste, autorizado em LS. 3858 para o Edituna. Para o Edituna 2000. Pushback acionamento. Autorizado, pushback na reportagem. Ficou no menu 3. Menu 3. Chamar a ataque. Solo L57, tá na 02, vamos pushback acionamento. É o número 2 do setor, aguarda. L57, 587. Tá na guarda, escuta. Bom, 02 na final para o Pátio Grande. Ciente, guardião avistado, chame no solo controlado. Chamará no solo controlado, 02. Torre, TAN 3662. 5827. Eu, 5827, prossiga. Teria alguma previsão para a liberação do pushback? A previsão é apenas o início do táxi do Golf, tá realizando um push. A posição que ele vai parar é próximo do através do 04. Antes que mesmo iniciar o táxi, vai ser liberado o push, ok? 75723. Web 5723, boa noite, assim a identificação, digital 050, vigilância, chegada amarela. 050, vigilância, alguma possibilidade de wiretap, senhor? Aguarde. Obrigado. Final normal, tá, 3662. Autorizado pouso, 090 graus, 109. Ele pouso, tudo bem, tá, 3662. Negativo, 5827 vai aguardar início do táxi do Boeing que está no através do 04. Sim, tô com uma sugestão. Gol 16113 está pronto para o táxi. 85 a bordo, autonomia 0350, alterna com fim. 85 a bordo, livre táxi à direita, ponto esperador 90 Toy, 118, é só 62, que nem a minha 11. O gol 18, 1 16, 1. Autorizado táxi à direita, corpo de espera 118, pessoal 6. Mais um chegou 10, 1, gol 16, 13. Web 5827. Após o gol, inicial táxi autorizado para chegar aqui, senão é boa tarde. Sim, 57. Torre, tomador, boa noite, 3858. 58, final ILS, pista no zero. São 3858, continue a aproximação, aguarde pista livre. Guardando essas 3858. Tan 3662 no solo, Alves. 46, livre à direita, chame solo, 1219. Direita, 219. Tran 3662, autorizado táxi via Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette. Fala, o Tran 3561, não? Foi. Ah, gentileza, coordenar pra gente 390 Brasília, se puder adiantar a subida. Tenho 380 aqui, já posso pagar cópia, copia? Sim, ativo, adiante. Tan 3561 no Brasília, 380 está autorizado, VP Zulu 17, decola pista 10, curva direita, saída Arbor, após Arbor voa Elefa, após voa o Fito. Controle 119, decimal 35, acena 5141. Ok, então 380 Brasília, VP Zulu 17, Arbor, Elefa, o Fito, 5141, 1935. Está correto, então puxa, 3561. Assim o paremos. Para o táxi Gol 1885, com Oslo 42, a bordo, 3 horas 52 de autonomia, alternando Galeão. Boa noite, 85, autorizado táxi Apache 1, vai seguir o Boeing, que está no través do 04. Via Indy Alpha, com temperatura 18612, Kenegami 11. Autorizado táxi Apache 1, seguindo o Boeing, na via Indy Alpha, 118612, da ponto, espera gol 1885. Torre, Gol 1885. Gol 1885. Segue o Webjet? Afirmo. Entendeu. Passar Juliette, tá 3662. Tá 3662. Vai aguardar antes da Juliette. O Boeing, tá através de 62. E virar a entrada da Juliette. E após autorizado, portão 62. Sente, após o Boeing, entrada Juliette 62. Tá 3258 no solo 49, livre frista à direita, chame solo 1219. 1219, graças, bom trabalho. Tá 3858, táxi Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette, portão 07, tá 3258. Solo Web 587, tá com 137 a bordo, 3 horas e 42 Guarulhos. Autorizado táxi Indy Alfa, espera 2862, que ligar 1011, o Web 587. 1011, Indy Alfa, 1186. Obrigado, boa noite. Gol 16, ano 3 autorizado, decolagem, pista 10, vento 090 graus, 19 nós, altímetro 019. Autorizado decolagem, pista 10, altímetro 019, o gol 16, 13. Corre, muito boa noite, Web 5827. Oi. Webjet 5827 autorizado, alinha e mantém na pista 10. Alinha e mantém 10, 527. Gol 16183, já falei 52, chame, controle 1995. CX 0935, boa noite. Oi, gol 1885, do ponto espera 10, pronto. Gol 1885, mantém posição. Tem posição, 1. Salvador, boa noite, é o gol 16113. 1613, boa noite, contato radar, só 360, saída Arbor. Gente, na saída Arbor, 360, gol 16113. Web 5723, autorizado final do ILS, reporte estabilizado. Reportará estabilizado, 5723. Controle Salvador, boa noite, hoje é 663-10, seguinte da Tango, passou para Bob no 165. 6310, boa noite, a senhora identificação, deixa o 050, vigilância, chegada maré, rua Itap. 7. Maribor, Itap, e o Ocean 6310. Voo 1885, autorizado a linha, mantendo a pistão 10. Autorizado a linha, mantendo a pistão 10, como você disse. Jet 5827, decolada 54, chame controle. 1199, decimal 35. 1995, obrigado. Boa noite, Web 5827. Web 5827, boa noite, contato radar, só 360, saída da EL. 360 da EL, poderia falar presente, Leda? Da presente dedo, 527. Direto da EL. Muito obrigado, senhor, da EL. Voo 1885, autorizado a decolagem da pista 10, vento 080 graus, 109. Ajuste altímetro 10, 111. Autorizado a decolagem, pista 10, com 1885. Oi, boa noite, Abjet 5723. Abjet 5723, continue a aproximação, aguarde a pista livre. Manda 23. Salvador Trip 5216, centro da informação Tango, autorização Aracaju. Se disponível, já copia, senhorita. Gol 1885, decolado 56, sem controle. 199-35. 1935, 1885, boa noite. Aciona 5136. 885, boa noite, contato radar, só 360, saída Arbor. 360, saída Arbor, boa noite. Controle Salvador, trip 52, ano meia. Iremos reportar, solicitar o pushback saneamento. Tá correto, 52 ano meia. Senhorita pega a mão, né? Firme? Reporta o pushback congelando, tá correto com o atendimento, 512 no meio. A gente reportará para o pushback saneamento. Paulo Azul 4071 no Campinas, nível 380, paciente da Tango. Abjet 5723, autorizado pouso na pista 10, vento 090 graus, 129. Ajuste altímetro 1011. Ok, ele pousa ajustado 5723.